fala aí, caralho. Estamos aí pela primeira vez, por quê? Fazendo o quê? Perdendo tempo, né? Gastando a vida fora, porque é isso que esse perfil faz de melhor. Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou o padre, o palhaço que se recusou a sorrir. E isso aqui não é um podcast, isso aqui é um lamento. É, isso aqui é um monólogo, um último estágio antes da loucura máxima. E tamo aí, né? Ó, primeiro, fazer um disclaimer muito importante, que aqui, né, a intenção é dar um pouquinho de leveza pra essa situação merda que tá aí. Aí vocês perguntam, mas como assim? Que situação merda? A pandemia já tá acabando. Não estou falando da pandemia, estou falando desse constante estado de Brasil que a gente está vivendo. É doloroso, mas tamo aí. É, tamo aí, vamos rir um pouquinho da nossa desgraça, da desgraça dos outros. É, então, mas, né, acho muito importante até reverem o disclaimer do começo. Mas de resto, tamo aí. Porque aqui é assim, vocês pedem, eu não atendo, vocês opinam e eu não me importo. E assim a vida vai seguir. Então vamos lá, né, cara? Como se trata de um piloto, de um puta de um teste, então eu tô seguindo só o básico. Separei três notícias aleatórias do dia aqui e vou opinar em cima disso. Que em primeiríssima mão estou indo buscar a notícia, inclusive. Que é... Tá aqui, vamos lá. Vou citar até a fonte, né? Pra não me acusarem de propaganda de fake news. Terra Notícias. Bolsonaro chama nordestinos de pau de arara em live. Assim... Tudo bem que esse pau no cu é o presidente, né? Fazer o quê? Eleger o cara, né? Tem que dar uma certa mídia porque esse arrombado fala, mas, porra, pelo amor de Deus, cara. Faz mais sentido ouvir isso aqui que eu tô falando do que ouvir o que esse filho da puta tem a dizer, cara. Sinceramente, se tiver alguém que votou nele aí ouvindo isso aqui, você é burro, filho. Pô, você é burro. Se liga, cara. Porra, vida aí jogada fora aí, três anos já, sem contar, né, a pandemia em si, mas desde que ele entrou, por 3 anos já jogado fora, e vocês com essa putaria aí, arriscado eleger essa porra de novo, não, para com isso, velho, não dá, não tem como, pô, sinceramente, eu não sou um tipo democrático, né? Tenho minhas gravíssimas inclinações à esquerda e tal. Mas, pô, se fosse pra eleger alguém de direita, tinha o Álvaro Dias, tinha o Alckmin, tinha o Daciolo não é de direita. Ele é um cara iluminado. Eu por mim, que teria ganho era o Daciolo, tá? Eu votei no Ciro, mas assim, vontade de votar no Daciolo lá em cima. Mas porra, sinceramente, rapaziada, isso aí de Bolsonaro, feio já, cara. Feio. Para pra pensar aí um pouco, ó. Porra, os primeiros 5 minutos do negócio já é uma propaganda política do caralho. Vocês me forçaram a isso. Vocês me forçaram a ter que fazer isso, entendeu? Então vamos lá. Esse pau no cu nojento, bandido, salafrário, tá aí roubando a torta e a direita e a gente se fudendo, né? Os manos tudo correndo atrás de emprego, todo mundo estabelecido, mas todo mundo perdendo emprego sem saber o que fazer, porque fora a pandemia tá tudo fudido, né? E além da pandemia chegar, o cara assim, zero noção de contenção de dano, pandemia chegou, deixa essa porra virar de cabeça pra baixo mesmo, azar. Né? É assim mesmo. Pô, não tem uma notícia feliz aqui, cara. Sério. Eu tô com um resumo de notícia aqui aberto, não tem uma notícia animada. Ó, tem essa do Bolsonaro, tem uma do mano que saiu do Congo pra vir pra cá ser morto. Com a babaquice do caralho. Mano, esquece, esse país faliu. Eu tenho coisas gravíssimas a dizer a respeito disso aqui, mano, eu vou dizer. Bolsonaro, o congolês que foi morto e o Fluminense ganhando. Porra, não tem uma notícia boa, cara. Uma notícia boa, só uma notícia pra gente debater aqui, ficar feliz, tipo, ah, pô, legal, isso tá acontecendo. Não. É um pau no cu no poder, covardia rolando o mundo afora e o Fluminense ganhando. Vocês querem que eu fique feliz? Não tem como. Não tem como, esquece. Então vamos lá. Que... antes de seguir com notícia, tem um outro... uma brincadeira aqui que eu quero fazer, que é o cantando pop com o instrumental errado. Eu vou ligar pra uma pessoa e vou deixar ela escolher uma música pra ela cantar, pra mostrar o talento dela aqui. Só que o instrumental que eu vou botar aqui não é o da música que ela vai pedir. Isso é um instrumental aleatório, assim, que dá na minha cabeça na hora. Então, hora de seguir, vou ligar aqui. Vou ligar pro meu grandíssimo amigo Heitor Ferrer. Vou baixar a música de fundo aqui um pouco mais, né? Vou ligar aqui pro Heitor Ferrer, só um instante. Bora, baitola, atende. Mas tá bem vendo o jogo da carniça. É, mano. Os caras vão atender, mano. 11 horas da noite esse baitola tá acordado, fica fazendo uma hora. Enfim, essa foi a participação do nosso amigo Heitor Ferrer. Vamos tentar aqui outro contato. Vamos tentar aqui. Vamos ver. Tentar um amigo meu distante. Aqui com o Borba Gato. Esse viado não atender também tá triste, viu? Olha lá o Heitor Ferrer mandando mensagem, ó. Olha lá. Eu tô ligando sem querer não, filha da puta, atende. Cara, achou que eu tava ligando sem querer, por que isso? Mas também não vou ligar mesmo pra esse baitola não, foda-se. Vou ligar aqui pro meu amigo Edson Pose agora. Esse tá acordado vendo o jogo do São Paulo, como um bom cidadão, um afetivo que é. Se não atender também, cara, acabou de mandar mensagem, pelo amor de Deus. Cidadão aqui está completamente alcoolizado. Não está conseguindo atender. É, meu filho, tá triste a vida. O Heitor Ferre aqui confirmou a presença aqui. Oh, aqui. Diga lá, meu amigo Sou Heitor eu. Ferre. Meu amigo, é que você foi contemplado aqui a participar de um sorteio? Aí é assim. Mas tu vai concorrer aqui a um quilo de fubá e um pinico usado, mas tá lavado, viu? Não se preocupe não. Esse sorteio é para angariar fundos para quê? Para pagar o tratamento de crack de quem? Isso aí. É, não, é só para sustentar meu vício em Guaraná, Indaiá. Grampete é bom, pelo menos. Aí, assim, para concorrer, tem que participar aqui de uma contenda que é assim: tu vai escolher uma música pop aí para tu cantar. Não precisa ser a música toda, não. Mas tu vai dizer a música, aí eu vou soltar o instrumental aqui, aí tu canta. Escolhe aí. Não, Baitola, pode ser sexta-feira que vem. Sério mesmo? Agora, Baitola Rocha. Erasure, a little respect. Pronto, eu vou botar o instrumental base aqui pra tu cantar em cima. Peraí, só um instante. Erasure, a little Vai respect. que essa porra aí, mano. Mano, eu tô. Tá gravando, viu? É que eu tô. Tá gravando. Tá tudo sendo Não, de boa, só pra gravado. saber mesmo. Não tô citando o seu nome verdadeiro justamente pra não ter que lidar com o processo. É, né? Bom, é assim mesmo. Aí, tamo aí citando o nome de pessoas públicas pra não ter dor de cabeça. Aí, É mais fácil. é, meu filho. Vai, já é. Como é que é, Juliana Pomar? Não, Vou o pegar minha letra aqui Registadeu. pra doar tanto. Vai, vai. Tá aqui, hein? Pera aí. Vai. É pra cantar como? É pra cantar no grutural ou pra cantar normal? Tu canta do jeito que tu quiser, mano. Se tu quiser ficar imitando um gato no cio aí, pode imitar também. Pode ficar à vontade, que é tudo nosso. Qualquer tipo de Vai. sujeira Tá entrando a impregnando seu propaganda do corpo. YouTube aqui. Saber aquela sujeira impregnada no seu chão branco, seu sangue amarelado e Vai, envelhecido. lá vai. Vixe, peraí. Vixe, aqui tem direito autoral. Peraí, mano. Conversa Isso feia. é uma pitola, mano. Diabo Isso é o quê? é isso? Uma pitola, mano. Uma pitola, mano. Fica. Uma bitola. Vou contar no grutural aqui. Vou botar bem próximo. Mas meio SMR e então. Tal. Só recitando aqui. Pronto, aí vai ficar ótimo. Vou até botar o gravador aqui perto aqui da caixa de som de tudo. Ai. É mesmo. Vai, Rocha. Aí, canta, Matheus. Don't you give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no touch, give me no Ah, aí tá aí a participação. Eu falei emendado demais pra cortar ou dar certo aí? Porque vamos ver o detalhe agora. Ah, que. Mano, tu acha que eu vou perder meu tempo editando essa porra, mano? Como é que é? Tu acha que eu vou perder meu tempo editando essa porra? Pois é, agora que eu me toquei, eu pensando nos meus vídeos que eu edito bem direitinho, que os pangaré falam tudo um em cima do outro, aí eu tenho que editar direitinho pra fazer os cortes, aí eu pensei logo nisso, ó. O cara pensando como um Hellis proletário da edição de vídeo e edição de áudio, sendo que eu trabalhador, estou... Trabalhador, né, mano? Vida de operário é isso aí mesmo. A mercê do... Também fala. É, porque eu não vou cortar nada não, viu? Tô logo avisando. Ei, mano, sério mesmo, curiosidade. Eu ia dar um... Eu tava pensando uma ideia pro porreiro, então me ligou, mano. Coincidência, né? Não é, cara, não morre mais hoje. Só com aquelas guitarras de barbante de aço dos anos 80, do Rock Brasil. Sim. Tipo Paralama de Sucesso, primeiro álbum. Aquelas cortonantes, né? É que é pior do que... aliás, é mais pior não, né? É mais barulho do que o... Do que grindcore, mano, aquelas guitarras ali. É, os grindcore hoje em dia é todos os bichão hipster. Bichão pra não dizer outra coisa. Eu tava ouvindo a versão C daquele Bora Bora, mano, do Paralama do Sucesso, mano. Parece que botaram uma água dentro de um tonel de metal, aí jogaram o microfone lá dentro, o Herbert se afogando e tocando guitarra. É isso. O bicho tá cantando dentro de um balde. Ei, deu certo aí, pivete. Deu, cara. Muito obrigado aí, viu? Aqui, participação do nosso amigo Heitor Ferro. Que projeto é esse aí? É o Pepeca da Acordeão, né? Não, o Pepeca da Acordeão aí é com o meu amigo Rapaz Velho. Vai sair em breve. Eu preciso de uma sanfona usada pra... Né? Um abraço aí pra Falange Coral. Um abraço aí pra maior organizada do estado do Ceará. Os caras sabem botar uma faixa. Os caras estão pra baixo contra o quê, mano? Os caras estão doentes, botam a própria faixa de cabeça pra baixo, né? Não, o detalhe, a arquibancada gigante atrás, os caras jogando um chicano de galinha. Aquele chicano daquelas galinhas, pé duro, mano. Ai, meu Deus. Estádio Olímpico. Só se for as Olimpíadas do... As Olimpíadas. As Olimpíadas do Zonão. Ah, mas não dá. O logo da gente, já que tem o anão sendo jogado pelo canhão, mano, é a modalidade lá, Deus em Cabral. Que leva a carreira maior do lobisomem da RFFSA. Caralho, é o novo. Ei, pô, deu certo aí, né? Quando Deus... tiver pronto aí o álbum, pode olhar, escuta tudo mesmo, né? É. Não sei, tu acha que ficar pronto quando? Mas esse áudio fica pronto hoje. Aí eu faço o um videozinho e te mando antes de ficar pronto. Aí tu vai botar que figura pública aí no meu nome. Heitor Ferre, mano. Ah, faz sentido. Casimiro Miguel, só no próximo. Não, aí no próximo. É, Casimiro Miguel, caralho. Pedro Certeza. Homenagear os mitos aí. Bruno Formiga. Ui. Sem graça, nova modalidade. Vixe. Tá gravando sozinho, Baitão? Tá gravando com quem? Aqui tô sozinho, aí eu tô só enchendo o saco do povo, ligando. Ah, dei valor aí, self-made man. É, meu filho, aqui é assim. Aí, pô. Fazer igual o Bolsão. Rapaz. rapaz. Aí tu me avisou, eu fiz zoada demais aqui em casa. Não, mano. Valeu. Falou, mano. Tá aí, ó. Participação do nosso querido Heitor Ferro. E vamos pra mais um. Mais um giro de notícia. Enquanto eu me recomponho. Porra, aí é foda. Aí é foda, velho. Vamos lá. Uau Cinema. Esqueci de botar a trilha sonora. Pronto. Vamos lá. O retorno do Juiz de Notícia. Vilão mirim de Os Batutinhas, hoje é ativista gay e biscoiteiro sexy. E no que isso influencia o Benfica? Não, tô brincando aí, a malta benfiquista aí, foda-se. Batutinhas é um dos filmes que eu mais gosto. E assim, cá pra nós, é aquele riquinho que ia namorar a Darla. O vilão mirim, no caso. Pô, se olha pra aquele pivete, ele já dava um... Tá ligado, né? Pô, você sabe dele. Rapaziada aí que tem... passe no meu LGBT desde muito novo, sabe como é que a coisa funciona. Você bate o olho no cara, você já nota assim, ih, esse aí tem jeito, ih, aí, esse é, hein? Esse moleque sempre teve jeitinho. Nada contra. Inclusive, vocês não estão vendo, eu tô vendo aqui, puta gato, galã mesmo, mudou nada. Tá com aquela cara de boçal, só que com bombadão, né? Enfim. Seguimos. Vamos de editorial. Enquanto começou a chover aqui. Vamos de flashback de guerra. Pô, flashback de guerra, cara. O que é que tá acontecendo? Então. A minha intenção, tendo a ideia de gravar isso aqui, não só esse, mas como os outros dois, né, do projeto Lamentos de Padriati, é desabafar, destilar um pouco da raiva que as coisas não só ao meu redor, nem ao derredor, mas tipo, tudo no geral me desperta um certo desgosto. E como não tenho nenhuma forma direta de lidar com isso, pelo menos, e muito menos uma forma de lidar diretamente sem me comprometer, então o jeito é fazer piada, o jeito é, né, fazer isso aqui. Gravar alguns desabafos. Tratar isso aqui como se fosse uma terapia. Inclusive, acredito que muitas pessoas, como se muitas fossem ouvir, mas quem ouvir todo vai chegar na conclusão de que, de fato, realmente precisa de uma terapia. Mas vamos lá. Aqui a questão é como a gente veio parar aqui, como eu vim parar aqui, como vocês que estão ouvindo vieram parar aqui, como tudo acabou dando errado ao ponto de chegar aqui onde a gente está agora. E o que a gente poderia fazer para se sair? De antemão já digo que não sei o que a gente pode fazer para se sair, o que eu posso fazer para não sair. O que a gente pode fazer é só tomar cuidado, buscar ficar bem, na medida do possível, se manter junto de quem você gosta, de seus amigos e tal, pra poder ficar bem. Evitar ficar sozinho, porque eu acho que numa situação como essa, ficar sozinho é a pior coisa que pode acontecer. E pra fazer jus ao flashback de guerra, eu vou relembrar a situação que essa semana voltou várias vezes à minha mente, que foi de muito tempo atrás. Foi um dos primeiros relacionamentos que eu tive. Foi uma situação meio chata pra caramba. Quem não é de Fortaleza, não sei se vai saber, obviamente não vai saber se ambientar, mas tem um evento de anime aqui chamado Sana. Eu obviamente via lá porque era um puto otaku, até eu sou meu otaku e tal. E lá, no certo evento, eu tava com uma amiga. E eu e essa amiga, a gente viu essa menina com quem eu era envolvido. E a gente ficou meio, pô, a fulana veio e não falou nada, não falou comigo, não falou com ninguém. Ela tá lá. E eu falei, pô, ei, peraí. Fui atrás de falar com ela e ela saiu disparada, só fugida, assim, como se tivesse, fosse o cão fugindo da Cruz. Só que eu fui atrás, fui correndo atrás. Ela saiu do evento. Das dependências do evento, quer dizer. E não falou nada, só foi. E não é como se fosse uma pessoa parecida com ela. Era ela. E eu, e ela sabia que era eu, obviamente. E porra, ficou meio chato. E nesse evento eu costumava ir com poucas horas de sono dormidas e muito álcool consumido. Então, bêbado com sono, já comecei a ficar desgraçado do juízo. E nessas, pô, só encontrei eu desconhecido no lado de fora do evento, enquanto tentava me situar no que estava acontecendo. E o pessoal falou, ah, pá, deixa isso de lado, vamos tomar uma. Pô, fiquei lá bebendo e tentando esquecer por um momento essa situação. Até que uma menina que tava já mexendo o saco já dentro do evento aparece e começa a importunar, aquela fulana que tava correndo atrás, tava ficando com o menino que era assim, assim, assado. Eu, mano, foda-se. Saca? Foda-se. Ah, mas tu não vai fazer nada, otário, trouxa, não sei o que. E isso era a gente tava em vias de fazer um ano de namoro, por aí, era. E ela ficou martelando meu juízo. Até que eu, no ápice da minha, do meu destempero, comecei a bater em todo mundo que tava lá comigo. Inclusive um dos caras que eu bati, que era muito amigo meu, infelizmente nem vivo é mais. Salve Pelé. Essa menina veio encher o saco, plantei a mão nela. Esse amigo meu veio pra cima, bate nele também. Eu lembro vividamente dele no chão e eu pisando no peito dele, né, na caixa do peito dele. Pisando com força. E ele reclamando, eu, mano, totalmente fora de si. Eu tava lá, sabe, brigando com o geral. Até que tem um blackout na minha mente, desperto já tá no final do evento, encontro essa amiga que tava comigo no começo da história, que com certeza não vai ouvir isso, mas se ouvir, salve o Alice Glass do Crystal Castles. Tava lá comigo e porra, show. Eu lembro dela me acalmar e dizer, vai embora, tá tranquilo. E eu vim embora e cansado e bêbado, cheguei em casa morto, tomei um banho, dormi, acordei de madrugada. E fui atrás de falar com ela, com a menina que eu namorava na época. Ela, não, é porque eu tava com vergonha. Isso ela falando pra mim depois que a gente conseguiu conversar. Ah, porque eu tava vergonha de falar contigo, porque não sei o quê. Porque eu não tava me sentindo bem. E eu tinha que ir logo embora. Não sei, mano. Não sei. Não é como se fosse uma coisa que me afligisse até hoje. Não é especificamente a marca que eu tenho desse relacionamento. Não é isso. É outras coisas mais divertidas do que isso. Mas isso em específico tava bem aceso essa semana, ficou bem aceso na minha mente. E eu comecei a ficar desconfortável, bastante desconfortável. Porque me levantou a seguinte questão. Quem me conhece desde essa época, ou até antes disso, ou um pouco depois disso. Quem me conhece e quem ainda fala comigo, né? Me tem muito... muito afeto. Eu sou muito grato por isso. Mas eu fico me perguntando o que é que eu poderia fazer no final das contas para ser uma pessoa mais... bom, não digo uma pessoa melhor no geral, porque isso aí não é um tipo de discussão que me apetece. Mas assim, o amigo melhor, o namorado melhor, o filho melhor, essas coisas. Isso aí sempre fico... não sempre, às vezes. Essa semana foi quando eu ponderei muito isso. Foi uma situação que eu poderia não ter sido só um amigo melhor. Fui um péssimo amigo aí nesse ponto. Talvez um namorado melhor. Talvez, não sei. Mas... deixa o gemidão aí. Mas... certamente um amigo melhor é um negócio que eu sempre quis ser. Sempre tô querendo ser. E... muitas vezes eu sinto que tô falhando. Mas... depois de lembrar disso, eu lembro de... tantas outras coisas que rolaram depois que me faz pensar, ah, pô, tô melhorando no final das contas. Mas não é aquela melhora assim bem pequena. Mas é isso aí. Tem outras pessoas que eu gostaria de ter dito mais coisas. Não digo nem ter valorizado mais. Porque isso aí... eu acho que não tem remédio não. Mas eu acho que ter sido ao... de ter mostrado um pouco mais de afeto antes da pessoa sair da minha vida, sabe? Não só sair da minha vida, ou como sair da vida no todo, como alguns casos. Até como o desse amigo Pelé. Me faz pensar muito. E me deixa também com a sensação de que eu tô na iminência de perder mais um amigo pra alguma coisa ruim. Então fica uma lição aqui. Pô, aproveita mesmo, aproveita os amigos, aproveita a família, aproveita a namorada. Aproveita tudo, mano. Principalmente namorada, porque geralmente essa porra não vai pra frente. Pode demorar muito, mas não vai pra frente. Muito difícil ir pra frente. Tamo num mundo muito fodido em questões sentimentais, então... só aproveita, velho, sabe? Carpe diem. Aproveita, porra, enquanto tá durando. Tá bom de bad vibe já? Acho que já, né? Acho que tá bom de bad vibe já. Vamos Vamos pro próximo quadro. Vamos lá. Mais notícia. Tem aqui, Chico Alves, no UOL. Não sei qual a notícia. Big Brother, Big Brother. Mano, assim, Big Brother, pronto. Vou aproveitar e deixa pra falar do Big Brother. Não vai ter notícia, que é Big Brother. O Big Brother é basicamente entretenimento. Um show, tudo bem, é sobre isso. Mas... como um bom entretenimento, ele tem seus altos e baixos. E esse ano ele tá tendo só baixo. Não um baixo tão bom quanto o dessa música. Mas não tem nada de bom para destacar do Big Brother. Não tem nenhum personagem que esteja se sobressaindo positivamente ou negativamente. Aí comparam fulano com a Carol Conká e não sei o que. Sendo que não é o mesmo, não é a mesma coisa. Sabe, tá chatão, tá ruim, não tá legal. Não tá legal e tudo bem, sabe? Quem gosta, beleza, assiste. Não é Covid, hein? Mas eu fico particularmente irritado com o destaque que essa porra recebe. Aí assim, ela falando, vai dar onde Regis Tadeu agora, né? Vai dar onde Boomer agora, porque, né, ser jovem, ser descolado é assistir Big Brother e não sei o quê. E, mano, tudo bem. Sabe, tudo bem. Em 2020, eu votei em todos os paredões do Prior pro Prior ficar. Incluindo no paredão que o Prior saiu. Eu falo de boa, eu votei mais de 1.100 vezes, isso, foram 1.170 e tantas vezes. E tudo bem, tá? E tudo bem. Mas, pô, olha lá, cara. Oh, aquela galera que tá lá, aquela Nayara Azevedo, pô, que é essa mina, cara? Que é essa mulher, cara? Ah, ela canta sertanejo. Aí eu te pergunto, quem é, assim, alguém relevante que canta sertanejo? Fala aí, meu mano. Porra. Porra, sertanejo, mano. Pelo amor de Deus. Essas músicas chatas pra caralho que tá aí. Que isso, filho. Não dá. Não acho bacana. Uma mulher chata de todos os aspectos. Não é bonita, não canta bem, as músicas são ruins, ela tem carisma zero, caráter totalmente corrompido. Então, foda-se. Aí tem aquela tal de Eslovênia, que é uma tentativa fracassada pra caralho de emplacar uma Juliette 2. Porque assim, a Juliette 1 já é um porre. A 2, pelo amor de Deus. Sem condição alguma. Mas tudo bem. Quem curte essa porra, fala aí. Ah, pá, tá falando merda. Quem vai tomar no cu, tá? Vai se fuder. Não é como se eu fosse ter minha pica chupada por estar elogiando, por estar falando mal de alguma coisa aqui. Vamos lá. Crítica musical. Eu vou parar a trilha sonora de fundo mais uma vez. Não vai ter participação. Mas vou, né, falar de um som que eu ando ouvindo muito. Né? E vou falar o quão mágico. Eu não vou falar porra nenhuma, vou deixar o som lá. Mas tem uma propaganda desse jogo lixo, que é Valorant. Se você joga Valorant, vá se tratar, garota. Sai do meu podcast, sei lá que porra é essa. O nome dessa música é Malco. M-A-2-L-K-U. Malco. Do grupo de música tradicional. Música indígena, música andina, sei lá. Do Chile, chamado Colahuara. K-O-2-L-A-H-U-A-R-A. Colahuara. Porra, lindo, velho. Eu acho sensacional, né? E é uma coisa que eu tava pensando hoje mesmo. Não tava na pauta, entre aspas, mas eu achei importante colocar aqui. Que é o quanto é importante você parar pra conhecer a música, um pouco da cultura, assim, de certas regiões do mundo. Não te engrandece só o intelecto, né? Não é bom só pra questão cultural. É importante, mas pra mim não vai só pra esse lado. O emocional também entra um pouco nisso. Pra mim o emocional entra bastante, na verdade. Porque... não sei, dá um pouco de... esse tipo de música tem uma coisa, tem um conforto, ela tem um approach, ela tem uma coisa que a música plastificada, o pop, o rock plastificadinho que a gente consome todo dia não tem. Ou costuma ter muito pouco, que é esse conforto, assim, é essa coisa do pertencimento. Não é a minha cultura, tá longe de ser minha cultura, isso aqui é do Chile. Sou do Nordeste do Brasil, o Chile é da outra ponta, na Casa do Chapéu. Mas, pô, é o tipo de som que eu escuto e me sinto assim, não, pô, tem um pouco de mim isso aí também, sabe? Não é uma coisa tão distante ou uma coisa tão efêmera, né? Quanto uma música plastificada. Falou o Theodor Adorno. Que o Brasil é o país da putaria. Essa é uma frase muito célebre de Theodor Adorno. Leiam Adorno. Nem que seja para discordar dele, mas leiam Adorno. E leiam Horkheimer. Muito importante ler Horkheimer também. Enfim. Eu recomendo muito vocês ouvirem esse álbum do Colahuara, que é o Laita, eu acho que é a pronúncia. L-L-A-J-T-A. Eu acho que o J vai ter som de I, né? Então acho que é Laita. Tem um Spotify, escutem ele, sabe, de cabo a rabo, deixa ele rolar. Mano, é muito bom, tem passagem que eles cantam na língua lá deles, né, na língua indígena lá do Chile, e tem que eles cantam em espanhol. Muito bom, muito bom. Mas a maior parte é instrumental, quem curte um negócio natural aí, recomendo e tal. Enfim, isso aqui é Malco, da banda Colahuara, do álbum Laita, de 1977. Vamos voltando. Para mais uma participação. Que na realidade não é só uma participação. Pedi uma pizza aqui. É da lanchonete da Neide? É o quê? É da lanchonete da Neide? Maluco, velho, tomamos mais outro couro, não aguento mais. Tomou gol de novo. Tomou gol de novo a porra do teu time? Acabou já, 4-3. Ah, perdeu. Perdeu. Acabou. Esse é meu amigo Edson Pós levando mais uma chibatada. Não aguento mais, mas aí o NBA tá muito mais da hora. Tá vendo aí meu buzo aí entrando na chibata também? Não, tá com o Raptors, eu tô vendo o Suns e o Hawks. Ah, sim. Não, o Bulls e o Raptors eu tô acompanhando aqui também. A última vez que eu vi, o Bulls tava perdendo. Tá ainda. É, essa merda aí mesmo. Enfim, eu tô aqui. Tô vendo o Suns e o Hawks. Tomara que o Suns ganhe também. Tá tomando. É foda. Bicho é azarado mesmo, viu? Pois é, meu amigo Redson, tô aqui gravando um negócio aqui, aí tamo aqui contando com a sua colaboração. Correirinha? Não, não é rock não, cara. É. Assim. Eu tenho que chamar de podcast, não é um podcast, mas eu tô tendo que chamar de podcast porque é a coisa mais próxima que dá pra entender. Faz sentido. Aí tamo aí, então, tô ligando aqui. Tá gravando, isso aqui tudo tá indo pro ar. Muito bom, muito bom. Aí, pra evitar complicações, eu não vou lhe chamar pelo seu nome de verdade, vou lhe chamar por alguma personalidade pública. Redson Pose. Aí eu queria perguntar aqui sua opinião sincera sobre questões aqui da vida pública do Bostil. Nossa, triste. Aí, a minha principal pergunta é: cadê o Narga? Valeu a nomeação do Fênix! E tira o vídeo! Esse mesmo é da galera! Nossa, tô ouvindo nada! Cadê o Narga, porra? Ué, é verdade, se hoje é sexta, por que o Narga não tá cedo? Já é sexta já? Não, viado! Oxi! Claro! Passou não? Nada, falta 15 minutos ainda. Olha lá, ó, o cara querendo queimar a largada pra pegar o Narga, ó. Vida triste. É por isso que não tem Narga ainda. É, não, mas deixa da meia-noite, vou montar o Narga, não se preocupe. Quando virar o gorilão já acende, o gorilão é foda. Ou então, meu amigo, ó, eu quero só saber como é que vai ficar a nossa vida aí no Chupaulo Futebol Clube. Quer saber, não vai passar pra próxima fase do Paulistinha. Sério mesmo? Tu acha isso? Nossa, tá feio. Pô, mas o time pelo menos mostrou... Ele vai cair. Ó, pelo menos o time mostrou alguma vontade, porque eu acho que se fosse no ano passado ainda, no primeiro gol do Bragantino o time entregava, mano. Deixava o jogo de mão. Foi jogando até. O melhor jogo do campeonato até agora, mas tá foda. Não, eu acho que passa, eu acho que a camisa ainda vai pesar um pouquinho, mas sei não, hein? Oremos, ainda tem os clássicos, né? Eu falei que quando começar os clássicos, só voltamos de todo mundo. Aí é chibata, indo e voltando. É chibata. Não, contra o Corinthians, aí pra quem eu já nem conto, eu nem vejo, velho. Eu só vou jogar na cara, nem assisto. É, vai ser triste. Sem condição. E outra, estão falando... Estão falando que o JJ vai pro Corinthians, hein? Jesus? Sim. Tá vendo, hein? Ó, ele saiu do Benfica já. Tá aí esperando alguém chamar. Nossa, acho que a torcida do Corinthians ia acabar com ele uma semana, né? Não, acho que não. Ia ter paciência. Se a do Flamengo teve paciência, mano. Não. Eu sei que o Corinthians é... Eu acho que é a torcida mais chata com o técnico... Eu acho que é a do Corinthians mesmo. O Corinthians e Palmeiras são as duas mais insuportáveis. Mas a do Flamengo também é chata. A do Flamengo comprou o cara, pô. A do Flamengo chegou e falou, não. Tomou uma piaba do Bahia, mas deixa quieto. Sabe? Chegou hoje, cara. Eu acho que se for o JJ, eu acho que o Corinthians vai pras cabeças. Não vai ter como não. Tá, mas do que tem sobrando aí também, né, velho? Depois do Silvinho doidinho da porra daquele, mano. Ele é doidinho, velho. Nossa, ele é doidinho, rapaz. Você viu os vídeos da pré-eleição dele? Não, vi não. Ele é muito louco, mano. Ele fala uns bagulho totalmente sem sentido. Caralho. Ele tava gritando assim, falando ao tom, ele começava a sussurrar do nada, tá ligado? Tentando fazer um clímax pra galera. Meu Deus, mano. Fazendo uma ASMR. Muito louco. Ah, mano, sei não. Se o JJ botar jeito, vamos ver. É, se o JJ chegar, já sabe. Não tem pra ninguém. Dizem que em alguns casos só Jesus, né? Então. Realmente. O vagabundo deu jeito no Mengo. Ó, e esse Mundial? Aí é muito rei na cabeça, né, mano? Não. Eu só vou assistir até ser o final, só. Só quero ver o que o Palmeiras se fuder e depois eu não vejo mais. Ah, eu vou. Vou ver a semifinal também. O meu amigo, meu irmão, ele é da Mancha Verde aqui de Fortaleza. Palmeirense doente, corno. Aí ele me convidou pra ir ver a semifinal lá. Eu falei, não, mano, tô afim não. Caralho, é seu irmão, é um irmão de sangue? É, por parte de pai. Filha da puta cearense? Ele é daqui, pô. Ele é a cabeça mais chata que a minha, porra. E qual que é a brisa do Palmeiras? Sei lá, ele é doente pelo Palmeiras, não torce nem pra time daqui nele, é só Palmeiras. Porra, que lixo, mano. É, nossa, mano. Total desprezo por esse tipo de pessoa. Não, pô, cara, meu irmão, eu gosto dele. Fora isso aí, ele não, é uma pessoa ótima. O time do seu estado, porra. Fora esse detalhe aí, ele é uma pessoa ótima. Eu não sou de ficar julgando. Se o cara torce só pro Palmeiras, sendo daqui de Fortaleza, eu não vejo problema. O problema não, não, é. Não, o meu problema é o cara. O meu problema é o cara que torce Ceará e torce Palmeiras. Meu irmão, no país você só pode torcer um time. Um time só. Por exemplo, eu. Ceará e Fortaleza. Aí o nome disso é esquizofrenia. Não. Não, pô. É a Fortará. Não, porque, pô, eu torço Ceará. Aqui no Brasil eu torço só pro Ceará. E fora do Brasil eu torço pro Benfica. Tá usando o Goiás nesse jogo português ontem, velho. Benfica entrou, foi na chibata ontem, perdeu pro Gil Vicente, mano. Eu vi, eu tava vendo. Mete 9 em 1, depois toma na outra. Ah, isso aí é o Benfica, time mentiroso. Mas é isso aí mesmo, estamos aqui pra passar de cabeça com essas porra mesmo. E os rock? Que isso, eu tô fora, mano. Você é mentiroso, tava repassando o disco do Black Flag lá no grupo. Não, mas não é o meu não, pô. Quem é, de quem é? É um parceiro que quer vender. Ele... Assim, eu já tô vendendo, né, tô sem um puto no bolso. Inclusive, quem quiser... Quem quiser ajudar aqui o pai, ó, eu vou deixar o Pix aqui depois vocês me ajudarem, hein, seus fula da puta. É... Ele tava querendo passar por quanto? Ele ofereceu pra mim disco de Black Flag, mano. Se eu quiser, escuto no Spotify, se liga. É, porque você é jovem. Vai gastar 150 pau no disco, tá maluco? 150? É. Pô, tava barato até, tem um mano do tal de Subdistro. Acho que o Dino sabe quem é. Esses malucos. O Dino sabe quem é. Roqueiro. Os malucos tava passando aquele Family Man por quase 400 conto. Se liga, mano. Nem bom, é. O bagulho é só spoken word, se liga. Ah, mano, eu gosto, mano. Não, eu gosto também. Vou botar o ouvir na minha casa aqui, ó. Digital. Sem liga, né? Encheu o saco da véia botando essas músicas estranhas. Ficou dando dinheiro pro otário do Harry Hollis, cara, se liga. Ficar sustentando o vício dos outros é foda. Se liga. Se liga, caralho. Mas, ah, mano, enfim. Vou querer agradecer aí pela participação do amigo. É nóis, meu primo. Logo mais aí eu tô soltando um áudio aí pra... Pra tu e o pessoal do grupo ouvir essa merda. Sem Deus e nas crianças. É, certamente. Tamo junto, primo. Tamo aí. Até depois. Falou. Falou. Aqui a participação do amigo Edson Pose. Né? E vamos lá. Vamos seguindo. Vamos em frente que até vem gente. um último giro de notícias antes de encerrar. Vamos falar de esporte. Amanhã vai começar a Olimpíada de Inverno, só que eu nunca vi neve na minha vida, então não me importo. E aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, ele nem é tão legal assim. A cena deles descendo é legal, mas fora isso, a trama é um cocô. Vamos falar de coisa mais importante. Eliminatória da Copa do Mundo. Mas não qualquer eliminatória. Agora, em março, vai começar o torneio das eliminatórias da Oceania para a Copa desse ano, que vai ser um torneio em tiro curto, né? Vai ser, são dois grupos de quatro. Que delícia! Vou até abrir aqui o Wiki Merda Lixo Cornopédio. Vão ser dois grupos com quatro países cada. Os dois primeiros passam, fazem as semifinais. Os vencedores vão para a final. E o campeão vai para a repescagem mundial para enfrentar o quarto lugar da CONCACAF, que por enquanto é o Panamá. Isso aí a gente vai saber também na próxima data FIFA. É, lá na CONCACAF tá uma bagunça. O Canadá vai pra Copa, velho. Eu tô envergonhado. Vamos lá. Grupo A é composto por Ilhas Salomão, Tahiti, Vanuatu e Ilhas Cook. E o grupo B, por Nova Zelândia, Nova Caledônia, Fiji e Papua Nova Guiné. O meu palpite, minha torcida, vai sempre, sempre pro Tahiti. É o meu losing dog da Oceania. Fiquei muito feliz quando eles vieram pra Copa das Confederações aqui no Brasil em 2013. Foi 2013? Foi 2013. Então, fica minha torcida sempre pelo Tahiti. Só que o grupo deles é um grupo meio chato. Ilha Salomão é um time forte lá, regionalmente falando. Costuma dar trabalho até pra Nova Zelândia. Vanuatu foi aquela seleção que meteu 46 em um jogo. Eu vou até confirmar aqui, não sei se foram eles que meteram ou que levaram. Vamos ver aqui. Sim, foram eles. 46-0 na Micronésia, em 7 de julho de 2015. Sinceramente, o Brasil não teria a menor chance com o Vanuatu. Esse Brasil do Tite? Nah. Tite é um fudido, burro. Não tem condição, não. Ilhas Cook, eu acho que é o saco de pancada do grupo. Vai levar saco aí até uma dor. Até dar uma dor. O grupo B vai ser Nova Zelândia disparada. Nova Caledônia talvez faça algum fumaça. Faça algum furdunço. Mas acho que não... Talvez consiga passar de fase, não sei. Mas minha torcida aqui vai ser pela Papua Nova Guiné, no grupo B. Espero que a Papua Nova Guiné consiga passar de fase, né? Enfim, todavia, fico torcendo pelo Tahiti, quero muito ver o Tahiti na Copa. E Nova Zelândia e Canadá, na mesma edição de Copa do Mundo, não me trazem lembranças boas. Foi aquela Copa de 86. Não sei se a gente está pronto para uma bagunça daquele nível de novo. Enfim, esse foi o primeiro piloto dos Lamentos de Pabriati. Comigo, Pabre, palhaço que se recusou a rir. E com pessoas ilustres como Edson Pose, ex-cólera, uma lenda do punk. E o político cearense Heitor Ferrer, que tá aí tentando fazer coisas que eu não faço ideia do que são. Não vou esperar nem que alguém chegue a gostar disso. Tamanha bizarrice que tá essa porra. Ah, tá mal editado, tá mal feito, tá mal cortado. Pau no meu cu, pau no seu cu, pau no cu de todo mundo. Vai ficar uma merda mesmo. Os outros dois, eu prometo que vão ser bem piores do que esse. E tamo aí. Né? Se alguém se ofendeu com alguma coisa que foi dita, eu falei pra ler o disclaimer do começo. Quer dizer, pra ouvir o disclaimer do começo. De resto, tamo aí. Ah, eu não sei se vão ler ou se vão... Irmão, vai ter uma porra de um disclaimer no começo. Presta atenção nessa porra. E é isso. Ah, mas se bem que já tem uma hora, né? Tarde demais, já vai ter se ofendido, já vai ter feito tudo. Enfim, azar. É isso, tamo junto. Eu sou o Pabre, esse aqui é o Lamentos do Pabriate. E depois vai ter algum outro. Vão ter outros dois. É isso aí, tchau.